Ouça agora o Sonoridades Informa, com notícias e prestação de serviços sobre a EFELESH, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP. Começou hoje, dia 3 de setembro, o 24º encontro da ANPU, Associação Nacional de História Regional São Paulo. O tema este ano é História e Democracia. Precisamos falar sobre isso. O evento ocorre na EFELESH, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP, Campus Guarulhos. O vice-presidente da ANPU São Paulo, Antônio Simplício de Almeida Neto, professor do Departamento de História da EFELESH, explica por que foi escolhido esse tema. Bem, esse tema ele foi proposto na ANPU de 2016, que ocorreu em Assis, da ANPU estadual em Assis. E em 2016, a questão da democracia no Brasil já dava demonstrações de que estava mal das pernas, digamos assim, né? Então, os historiadores reunidos naquele encontro, na cidade de Assis, optaram por discutir, propor como discussão para o próximo encontro, que ocorreria 2 anos depois, que é o que está acontecendo hoje, vincular o papel da história, do ensino de história, o papel dos historiadores na discussão da democracia. Ou seja, que os historiadores, a história, não poderia ficar fora desse debate, né? Precisamos falar sobre isso numa alusão ao célebre filme, né, sobre Kevin. Precisamos falar sobre isso antes que seja muito tarde, né? Essa era a ironia da frase. O professor fala de como o tema escolhido 2 anos atrás se mostra hoje mais atual do que nunca, quando o Brasil estaria se transformando em um quintal do planeta. Ele compara a situação do país à tragédia ocorrida no Museu Nacional neste domingo, dia 2 de setembro. E eu acho que o incêndio do Museu Nacional ontem é uma demonstração. Desculpa, de que o tema foi acertado, né? Porque nós estamos, o Brasil, na minha impressão, faço um desabafo, a impressão é que nós éramos um grande quintal do planeta, né? Em termos políticos, econômicos, o incêndio de ontem, cultural, científico, educacional, né? A impressão que eu tenho é que estamos o Brasil está virando um grande escombro, né? E eu acho que os historiadores não podem se furtar a esse debate. Com várias atividades durante a semana, o Encontro Nacional de História se encerra na próxima quinta-feira, dia 6, com a conferência da professora Joana Maria Pedro, da Universidade Federal de Santa Catarina, a partir das 18h30 no Teatro Adamastor, EFELESH Guarulhos. O tema a ser abordado é História e Democracia no Cone Sul, os paradoxos da identidade e as políticas de inclusão. Participe! Boletim produzido no LAV, Laboratório de Audiovisual da EFELESH, no projeto Sonoridades, coordenado pela professora Joana Rodrigues, do Departamento de Letras, produção do professor Bruno Fuser e edição de Diogo Dias, bolsista de Iniciação à Gestão.